Esse bonde é preparado. Vai me bater. O Fantástico começa agora em meio a um assalto a banco, filmado em detalhe. Minuto a minuto. Mas que quadrilha é essa? Tá ligado? Agindo na inteligência, só sequência de papo. Respeita aí seu nome, é o bonde do 7-1. Tudo já foi bem bolado, não admitimos erro. Vamos em busca do Niban, escrita o outro Bradesco. Formados em faculdade, especialistas em assalto. Invadimos a agência, faz tudo em capuzado. MC nem linha de frente, já avisou no Next Step. MC Guto tá suave, pode fazer seu papel. Instalado chupa-cabra na conta do empresário. Descobri a sua senha, agora tô milionário. Acabamos com a filmagem, rendemos só o gerente. O papo é o seguinte, melhor nem tentar com a gente. Voltamos de brincadeira, pra trocar aqui nós tem. Passa logo as de down e todas as notas de 100. Italo tá preparado com o golfe pra dar fuga. Tripé no teto solar, pra rasgar a criatura. Batalhão foi acionado, o águia filmando ao vivo. Tá pena impressionado, meu Deus, mas que é isso? Quadrilha e assalta banco, entrou na agenda de cartão. Preferência milionária, pra cima de 2 milhão. Notícia em tempo real, é nós que manda hoje. Mas que quadrilha é essa? Mexeu com a programação, passou em todos os canal. Depois que o águia caiu, perderam até o sinal. Jogamos várias granadas, instalamos várias bombas. Enquanto se desesperam, a gente tira uma onda. O carro abandonado, a fuga foi de Hornet. Colete à prova de bala, no rosto a Juliette. 0-100 em 3 segundos, já era, nós damos fuga. 10 milhões na minha conta, agora ninguém segura. Nossa missão foi cumprida, assalto bem sucedido. Então pega os Red Bull, Black Label pros bandidos. Que hoje é sexta-feira, é dia de baile funk. De Oakley é Cucatron, só bandido traficante. Rodeados de novinha, é claro, nós tem um monte. Mais de 1 quilo de ouro, com brilho de diamante. Novinha impressionada, com tanta nota de 100. Nosso bonde tá pesado, vou falar só uma vez. Sua conta foi pro zero. É nós nativa, se ainda não conhece. Quadrilha especialista. Quadrilha em assalta banco, enclonagem de cartão. Preferência milionária, pra cima de 2 milhão. Notícia em tempo real, é nós que manda hoje. Mas que quadrilha é essa? É o bonde, casinha 12. Bota a cara, filha da puta. Quadrilha em assalta banco, enclonagem de cartão. Preferência milionária, pra cima de 2 milhão. Notícia em tempo real, é nós que manda hoje. Mas que quadrilha é essa? É o bonde, casinha 12. Esse bonde é preparado. Vai me bater. O Fantástico começa agora em meio a um assalto a banco, filmado em detalhe. Quadrilha em assalto a banco, minuto a minuto. Mas que quadrilha é essa? Vou falar só uma. Casinha 12.